Dia 25 de abril de 74. Nasce mais um moleque com problemas que só o povo da periferia vive. Pobreza, miséria. Várias fases de sofrimento, de passar fome. Uma criança que com um aperto no coração, com a lágrima de um choro triste, se pergunta o porquê de tanto sofrimento. O porquê existe tanta gente rica e por que ele é tão pobre. Tanto sofrimento assim, ele passou a infância, passou o tempo, ele cresceu, então chegou à conclusão e à visão que eu também tenho, que o povo da classe alta quer que a gente se foda. Então, achando que poderia resolver a sua vida, encontrou no dia a dia uma porta aberta, a porta do crime. Ele se envolveu, teve várias conquistas, uma vida diferente da qual viveu na infância, e no 12 ele viveu consciente do que poderia um dia acontecer, e então aconteceu, irmão. Ele morreu. Outro exemplo, um moleque de rua que já tinha passado veneno, também na infância, inclusive sobreviveu até a chacina da Candelária. Passou uns anos. Outro dia ele fez um assalto no ônibus 174 com refém no Rio. E as autoridades, na tentativa de desarmá-lo, fez com que tudo acabasse numa tragédia. A refém foi baleada por ele e morreu. Ele foi levado com vida pela polícia, que com certeza ia condená-lo por assassinato. Ele saiu vivo do local do acontecimento e, sem explicação, apareceu morto. Esse é o final da vida do povo que o governo não cuida. A miséria, o descaso, morar na rua, a pobreza exagerada faz com que uma criança cresça revoltada, apetitoso e não tenha medo nem da morte. Uma criança sem família, sem casa, uma criança que vive na rua, pode ser um futuro bandido, igual a esse que também já sofreu na infância, nosso moleque.